Quem aí quer ser o meu docinho de chocolate hoje? Vambora! Pra mim, você é o meu docinho de chocolate. Eu quero aqui, aqui, aqui. Gostoso. E dos pés à cabeça eu vou te morder. Eu quero fazer. Esse é o balquinho de ilusão, novinha. Ô, oh, docinho de chocolate gostoso. Eu sei que ela gosta de Oliveira Produções. Ao vivo, vem pra minha senhora. Procurei uma maneira de te dizer que eu quero você, que eu te acho a mais gostosa. E procurando há dias como falar de uma maneira, de um jeito só meu particular. Eu quero te amar, pra mim você é o meu docinho de chocolate. Fazer gostoso. Quando pés a cabeça agora, eu quero. Maneira de te dizer que eu quero você, que te acha mais gostosa, maravilhosa, delícia. Procurando há dias como falar de uma maneira, de um jeito só meu. Vou pra mim, você é o meu docinho de chocolate. Ou dos pés à cabeça eu vou te morder. Eu quero. Yaki, yaki, yaki, fazer. Yaki, yaki, yaki, gostoso. Eu quero. Fazer. Yaki, yaki, yaki, yaki. Esse é o balquinho de ilusão de cara nova. Eu sei que ela gosta. E aí?